Ando pensando como o tempo passa e tu não percebe onde vai parar. A hipocrisia de quem já dizia que a língua é grande e só quer falar. Olhando a vida de quem não desiste, mas julgando muito sem sequer tentar. Fala mesmo toda a verdade que o caminho é grande, nós vai se trombar. Eu vou cobrar todas suas palavras, tudo disfarçada pra amaldiçoar. A inveja é porta pra outras inveja, tua inveja cega, melhor se curar. Maldita terra de quem só padece e não conhece história e quer desmatar. Barra o B.O. de abrir as fronteiras, é missão de todos pra vivos ficar. Professor racista, esconder história contando do jeito que só te convém. Morte a Isabel, Eixo nas escolas, me conta direito, não vou ser refém. Quem que matou quem? Na lista dos 100, eu não sou ninguém. Não quero um amém, se não amar ninguém. Se não amar ninguém. Se não amar ninguém. Não tocar no meu cabelo. Se vier te empalhaçada, eu viro teu pesadelo. Eu que mando nessa porra, vai arrumar confusão. Abaixa tua voz, abaixa tua mão. Tu é um homem grande, mas não é pra ver de clock. Foda-se o pop, pra esse puto é chop. Tá triste rimando, sedento, porque não fode. Pode chorar mais, lock. Meu rap é só rock, bop. Eles se dizem rap, mas não tem ideia pra encher um boné. Sou malandreiro e mané. Dou orgulho, ele dá pé. Vem tomar seu dinheiro, eu corro num carro e te deixo a pé. Me agarro na minha essência pura, aparência, ele agarra um triplé. Nada disso faz sentido, favela cheirando, a paquita sorrindo. Tô falando que vencemos, quando o veneno é capaz de pecar. Sonhos mais antigos, falo genocídio, me chamam vitimista. Falo de autoestima, me chamam de convencida. Se me chama na rima, entregue suas fichas. Golpeio muito rápido, lírica velocista. Pipoca, pipoca, demônio é seu calma. Acorda que tá no seu pescoço, foi feito com a sua língua. Se essas barras pegam,